3399, autorizado, alinhar e decolar, pico no zero, vento 130 graus, 029. Aqui decola no zero, vento 139. Então, 3399, decolado aos 48, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3399. TAM 3399, contato radar na decolagem, via Sayandael, vigilância no perfil. Ok, via Sayandael, quando possível pro Edmótico, TAM 3349. Pode voar da EL 3399? No perfil, 3399. Mantendo o perfil. 3399, cruza nível no 30, na posição da EL, chame centro. Frequência 251, no caso negativo, 1288. Vai chamar o centro equipe da 3399, muito obrigado, mãe. Eu... Bom dia, Gol 99, informação eco, calibrando 32 metros. Deixa via chegada Bonfim para 4.000 pés, ajuste no 0, 1, 3, 99 no 6. Via Bonfim, Bora, bom dia, Azul 4040, Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 150 graus, 022. Alinhar para pistola 0, Azul 4040. Eu nomeei a Gol, autorizado procedimento da RINAVE a partir do Serra Vitor 367, informe estabilizado. Ajuste no 0 no 3. Azul 4040, decolado 06. Firme controle, Salvador, 120, décima 8. Controle, Salvador, 208, Azul 4040, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4040. O 4040, saí da Arboruno, dia, e lança no perfil em acessão até o 360. Só tinha acessão para o 360 na Arboruno, Azul 4040. 325, desça para 4.000 pés, ajuste no zero, bola 3, 325. Passar o 372, eu resolvo, aliás, o 9996. Estou em Salvador, no 8, decimal 95, gol 9996. Errou no 8, decimal 95, gol 9996. Salvador, bom dia, gol 9996. Gol 9996. Autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 01 no nós, ajuste no 0 no 3. 199 no meia, solo foi ao Zuno 4, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 21, 1, ok. Yeah. Não copiei, confirme. 4040. Ah, desculpe, azul 4040. Chama o centro. Frequência 1288-1260 no setor. 88-260, muito obrigado. Bom dia, boa semana. 4040. Por volta e volta. Valeu. autorizando a RNAV para o Serena 225? Ativo Serra Vitor 367, autorizado o procedimento RNAV. Ajuste no 093, informe na final. Ativo 367, autorizando, informe na final, ajuste no 093, o Serena 225. sinal no Estrela 6225. E a pista vista? Negativo, Estrela 6225. Complete a aproximação, chame a torre, no 8 decimal 95. Manda bom dia, Oceania 6225, final da 10. Oceania 6225, ajuste no 013. Visual campista? Ano 013, visual, Oceania 6225. Oceania 6225, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Autorizado com o Oceania 6225. Oceania 6075, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Oceania 6255. 6225, solo foi aos 30, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, solo 121, 6225. Oceania 6075, autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 01 nós. Oxiné 6075, decolado aos 32, chega em controle, Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, mano. Será 6075, meu cordial. Subvigilância na saída do Israel. Minha saída do Israel no PCO. Quando possível, vocês vão ali, eu vou ser 6075. Sim. E autorizado Leda. Direto Leda, 6075, obrigado. Controle de Salvador, 6075, se o senhor puder coordenar com o centro, a gente pode ir direto do monte, pode ser agradecido. Aguarde. 759, prossiga. Vai passar a 2.0 da Expo. 759, desça para 4.100, via chegada Ponte, ajuste no 013. 4.000, via chegada Ponte, Mister, chegou no 159. Linha 075, cruzou nível 130, posição da EL. Estamos em Santo Recife em 125, decimal 1, no caso negativo, 1288-6075. 251-288, obrigado. Ponto 7, acione identificação, desça via chegada a ponto para 4.010, ajuste no 013. identifique, dê essa via chegada bom para 4.000 pés, ajuste no 093. No 093. Via chegada bom, com 1013, no 093. Permanece sob vigilância, no 093.